da Cláudio 43, chame 1998, por favor. Chama 198, Graton, bom dia. Salvador Departure Control, bom dia. This is Ocean Air 6251, leaving 2,700 feet. Ocean Air 6251, radio contact the park, climb and 10360, directly the intersection. Okay, radio contact, climbing 360, straight ahead to Lida intersection, Ocean Air 6251. Bordo com fim 2:50. Patrona 77, taxi via Índia, altímetro 1014, reporte pronto no ponto de espera. Via Índia, 1014, altímetro, reporte pronto, ano 4160. Na 77 a linha ainda cola, vento 1 na 0 graus, 9 graus. Ainda cola na 0, azul 4170. Option é 6251. 6251, go. You to find direct the bridge, intersection Bravo, Romeo, India Delta Echo. Okay, we'll fly bridge intersection. Thank you. 77 decolador 50, transfere 199 decimal 8, bom voo. 7098, 4177, bom dia. Controle, bom dia, azul 4177, decolando a subida da El. Azul 4177, bom dia, contato radar na decolagem, suba uma antena 360, direto Leda. Está presente direto Leda, azul 4177. Now receive standard frequency 125 decimal 1, backup 133 decimal 25. Eu call receive 125 1, enable 133 75. Bom dia. Bom dia, bom voo. Prossiga. 340, Confins. Confins, 340 autorizado. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda após Leda Bridge. Segmento Zulu no meia. Controle 1-9 decimal 8. Transponda 5-4-5-2. Pela Ape Zulu no meia. Decola da 10 direita da El Leda Bridge. Controle 198, transponder 5452. Correto, 5898, chame para o feedback acionado. Guaraná, obrigado. 5717, pronto, cópia, Galeão 340. Pronto. 340, Galeão autorizado via Rampana 9857 até Porto Seguro, após outra Zulu no meia. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Subida da El, Leda após Leda, Bidev. Controle 199.8, transporte 5451. 5717 autorizado, Galeão 3-4-0, via AP 9857, decola da 1-0, primeira curva à direita. Dael, Leda, segundo rolo 9.8, é o controle 5451, na zona do transponder 5717 da UFS, na posição 3. Pode 57 no site, cotejamento correto, chame para o pushback acionado. Chama na 57. 6749 no 2, autorizado para o pushback acionado, chame o táxi. Patrono 77, chame Recife em 1251, alternando 3325. 251, 23, 35 azul, 41, 77, bom dia. Alternada 13325. 3325, obrigado, bom dia, bom Bom dia, TAM 3201, sem informação a tela. Bom dia, TAM 3201, nossa unificação desse operador 2000 pés, ajustada a partir de agora para o 14, chegada bom. Chegada bom, pressão da Guarana 0094, informar que faria livre da restrição de velocidade? Tanto a velocidade quanto a restrição vertical na carta da chegada, bom. 3201. Gente, descendo a 2000, tá. 3201. contact posição 3. 5797, coordene com a equipe de solo, senhor. Após o banho da companhia liberar a retaguarda, está autorizado para explicar, senhor. Após o banho da companhia liberar, está liberado a canal 7 para você. É 749 via Índia, até o ponto de espera, altímetro 1014, reporte pronto. E aí decola a pista 10, vento 1 a 20 graus, 9 graus, 6749. Taxi 5717, 147, 3h48, bom fim. 5747, via ainda até o ponto de espera, altímetro 1014, reporte no ponto de espera pronto. Via ainda até o ponto de espera, vai rebotar pronto, 5717. Via 749, decolado ao 04, FM 198, bom voo. 198, boa. Web 6749? Afirmativo, decolado cruzando 1500. Tá, ó. Flybin 749, contato radar na decolagem, subo e mantenho 340, saída da EL. Da EL, direto 340, Bin 749. No ponto espera da 0777. 5797, a linha decola, vento 120 graus, 12 nós. A linha decola, 5797. Webjet 5898 no 5, sente da hotel puxa estacionamento. 5898, mantém a frequência da torre. Está autorizado para subir aqui acionais. Chame táxi na frequência da torre. Ah, positivo, senhor. Desculpa, esse botão aqui é muito leve. Na frequência da torre, vai passar agora. Autorizado para o estacionamento, chama táxi. Muito obrigado. Põe um abraço. Antônio Salvador, Rio 5973, está cruzando 150 para prosseguir na descida. Rio 5973, assina a identificação, desça para 3.000 pés, ajustado 1014, subvetoração para o sequenciamento. Vai curvar agora à esquerda com a pura 360, tendo como limite a magnética 1920 de Simbra. Está curvando a esquerda, confirma a pro? 360, descendo para 3.000 com 1014, tendo como limite a magnética 120 de Simbra. 7, esquerda. T60, limite é a 120, confirma. Confirma, isso mesmo. Só para sua informação, a gente teria condições de pousar, prosseguindo o perfil da descida, ok? Ok, gente, mas é, para o sequenciamento, né? Então, tráfego prosseguindo no setor nordeste de Salvador. Tá bom, senhor. Muito obrigado. É 749? Me escuta, prossiga. Oi, Leda. Leda, bem 749. Web 5797, decolado 08, chame 198 novo. 198, obrigado, bom dia. Cruzado no localizador. Acusarando estabilizado no lockdown 3201. Controle, muito bom dia, 5717, devolução de Salvador. Possibilidade de voada Elda, presente? Web 5717, contato radar na decolagem, submoteu 340, saída da EL. 340, pode voada Elda? Autorizado a EL. Da EL, 5717, obrigado. Rio 5973, pode efetuar a curva direita de 30 graus a fim de evitar formações? Afirmativa, está livre, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. 7, vai voar então na proa 30 e chama na sua escuta para a proa localizadora, ok? Sente. 173, por acaso, na proa 080, 080, está livre de informações? Totalmente, senhor. Está livre de aproximação, está livre proa 080 para o Lucas e a torre, Rio 5973. Não entendeu, proa 080, está livre de interceptar o localizador, Rio 5973. Firmando ajuste, 1014, no 0 ou no 4. B 132, autonomia 3 horas, alternando Galeão. Web 5898, táxi via Índia até o ponto de espera, altímetro 1014, reporte pronto. Liga até o ponto de espera, reporta pronto, 5898. Web 6749, chame Recife 251, alternando 3325. 3201. 3201. Já estabilizado? Estabilizou, tá 3201. Complete a aproximação e chama a torre Salvador em 118 decimal, meia dúzia. 2612. E o 5973 livre aproximação, desça para 2000 com 1014, aguarde somente a transferência de comunicações, me informe estabilizado. Está no localizador, descendo para 2000, está avistando o tráfego e 5973.